Capítulo 14. Guerreando para invadir. O cristão verdadeiro é um guerreiro real. Ele é aquele que ama entrar na batalha com toda a sua alma e levar cativa a situação para o Senhor Jesus Cristo. Por muito tempo, a igreja ficou na defensiva na batalha pelas almas. Ouvimos o que alguma seita ou partido político planeja fazer e reagimos criando estratégias para nos opor aos planos dos inimigos. Comitês são formados para combater qualquer coisa que o demônio faça ou esteja prestes a fazer. Conselhos discutem o assunto e pastores oram contra esses projetos. Talvez você se surpreenda com isso, mas não ligo a mínima para quais sejam os planos demoníacos. A grande comissão me leva a assumir uma posição de ataque. Estou com a bola. E se levá-la de forma bem-sucedida, os planos de nosso inimigo não têm a menor relevância. Mentalize um time de futebol disputando a bola no meio do campo. O técnico grita a jogada e o zagueiro se comunica com o atacante. O ataque do time adversário fica em segundo plano. Os zagueiros deles ficam posicionados para esse ataque, mas não estão com a bola, nem estão no local da jogada. Agora imagine o ataque prestando atenção às ações intimidantes do adversário. Enredados nesse movimento agressivo, os zagueiros saem de campo correndo a fim de avisar o técnico que é melhor escalar uma defesa mais poderosa porque o outro time está prestes a usar uma jogada que o surpreenderá. Por mais tolo que possa parecer, essa é a condição de grande parte da igreja de hoje. Satanás revela seu plano de nos pôr na defensiva. O demônio ruge e agimos como se tivéssemos sido mordidos. Temos de parar com essa tolice, bem como parar de louvar o demônio com discussões incessantes sobre o que está errado no mundo por causa dele. Estamos com a bola. Os cristãos do passado olham com empolgação quando o ataque de 2 minutos entra em campo. O potencial superior da geração atual não tem nada que ver com nossa bondade, mas tem tudo que ver com o plano do Mestre de nos fazer nascer neste momento da história. Somos capazes de ser o pior pesadelo do inimigo. Por que Satanás deixa escapar seus próprios segredos? Acredito sinceramente que Satanás permite que suas estratégias se tornem conhecidas, para que reajamos de acordo com elas. Ele gosta de estar no controle e está onde não estamos. As reações resultam do medo. Não temos de ficar esperando até que Jesus venha. Somos um corpo de pessoas comprado pelo sangue, cheio do Espírito Santo e comissionado por Deus, a fim de que tudo o que ele falou venha a acontecer. Quando planejamos de acordo com o plano do demônio, revestimos-nos automaticamente da mentalidade errada. As atitudes incorretas podem tornar-se exatamente o baluarte em nosso pensamento, que convida o assalto legal do inferno. Assim, nossos medos transformam-se em profecias que se cumprem. Os segredos bíblicos da guerra. A guerra espiritual é inevitável, e ignorar esse assunto não a fará desaparecer. Portanto, temos de aprender a batalhar com autoridade sobrenatural. Os princípios a seguir são, com frequência, percepções ignoradas. Primeiro, quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Deus é cuidadoso com o que podemos lidar em nosso estado atual. Ele nos leva para longe de qualquer guerra que nos possa fazer voltar e abandonar o nosso chamado. A implicação é que ele nos leva à batalha que estamos preparados para vencer. O lugar mais seguro nessa guerra é a obediência. Quando estamos no centro da vontade de Deus, enfrentamos apenas as situações para as quais estamos preparados para vencer. É fora do centro da vontade de Deus que muitos cristãos caem, enfrentando pressões indevidas que são auto-infligidas. A vontade do Senhor é o único lugar seguro para nós. Segundo, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Deus não se intimida de forma alguma com as artimanhas do inimigo. De fato, Deus quer ter comunhão conosco bem diante dos olhos do demônio. A intimidade com o Pai é nossa melhor vestimenta. Jamais permita que algo desvie desse ponto de força. Muitas pessoas ficam demasiado voltadas à batalha intensa para o próprio bem delas. Essa intensidade, com frequência, envolve demonstrações da força humana, não da graça de Deus. Escolher a mentalidade da batalha intensa leva-nos a desviar da alegria e da intimidade com Deus. É um indício que nos desviamos de nosso primeiro amor. A intimidade de Paulo com Deus o capacitou a afirmar, enquanto estava em uma prisão romana infestada de demônios: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Filipenses 4, verso 4. Terceiro, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Quando nos recusamos a temer, o inimigo fica aterrorizado. Um coração confiante é sinal claro de sua destruição última e de nossa vitória atual. Não tema jamais. Retorne às promessas de Deus. Gaste tempo com as pessoas de fé e busque encorajar os outros com os testemunhos do Senhor. Louve a Deus por quem Ele é e até que o medo não mais bata a porta. Essa não é uma opção, pois o medo realmente convida o inimigo a vir matar, roubar e destruir. Quarto, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A submissão é a chave para o triunfo pessoal. Nossa principal batalha na guerra espiritual não é contra o demônio, é contra a carne. Sujeitar-se a Deus põe os recursos do céu à nossa disposição para uma vitória duradoura, outorgando o que já foi obtido no Calvário. Quinto, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Não fui deixado no planeta Terra para ficar escondido à espera do retorno de Jesus. Estou aqui como um representante militar do céu. A igreja está em ataque. Essa é a razão porque as portas do Hades, as portas do inferno, o local do governo e da força demoníaca, não poderão vencer a igreja. Sexto, Deus fez proliferar o seu povo, tornou mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Primeiro, Deus deixa-nos forte e depois estimula o ódio do demônio em relação a nós. Por quê? Não é porque ele quer criar problemas para sua igreja, é porque ele gosta de ver o demônio derrotado por aqueles que são feitos à sua imagem, os que por escolha têm um relacionamento de amor com ele. Somos sua autoridade delegada. O deleite do Senhor é que façamos cumprir o triunfo de Jesus para executarem a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia! Sétimo, cante de alegria, o povo de Selá, gritem pelos altos dos montes. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo com forte brado, e seu grito de guerra triunfará sobre seus inimigos. Nosso ministério para Deus é um dos privilégios mais importantes na vida de qualquer pessoa. Todavia, ele também nos edifica e destrói os poderes do inferno. É surpreendente pensar que posso louvar a Deus, que sua paz pode encher a minha alma e que ele diz que sou um poderoso homem de valor. Tudo o que fiz foi adorá-lo. Ele destruiu os poderes do inferno por mim e deu-me os pontos por essa vitória. Isso, sem sombra de dúvida, não representa uma lista completa. Só serve para que a nossa perspectiva da guerra espiritual deixe de ser religiosa e carnal e se ajuste à mentalidade do reino. Arrependa-se, mude sua forma de pensar e será capaz de ver como o reino de Deus está bem à mão. Nascemos em uma guerra, não temos intervalos, férias e nem licença. O local mais seguro é o centro da vontade de Deus, o lugar de profunda intimidade. Ali ele permite que, em nosso caminho, só haja batalhas para as quais estamos preparados para vencer. Esse não é só o lugar mais seguro, como também o mais alegre para todos os cristãos. Fora da intimidade, temos grande probabilidade de perder o maior espetáculo da Terra. Esse é o assunto do capítulo seguinte.